Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Olá a todos, daqui é o Darwin. E a Fátima. Estamos de volta a mais uma missão do nosso programa No Ar. Hoje damos destaque a uma rúbrica que pretende dar a conhecer quem participa todos os dias nas nossas atividades. Como já explicámos, o projeto Pescador de Sonhos, ESG, faz parte do programa Escolhas. Esta é uma iniciativa do governo português que tem, entre outros objetivos, a inclusão social de crianças e jovens que vieram de outros países. A Albufeira é um concelho com muitas pessoas de diferentes nacionalidades e culturas. É, inclusivamente, o segundo concelho do Algarve com mais população estrangeira. A seguir a Lolé. Mas vamos então explorar esta diversidade, conhecendo um pouco mais sobre os países de origem de alguns dos jovens do nosso projeto. Hoje, conversámos com o Herman e o Hermes, que vieram de Cabo Verde. Vamos saber mais sobre este arquipélago situado na costa ocidental africana. É a rúbrica De Lá Para Cá. Como é que tu te chamas? Hermes. E tu? Herman. E vocês são de onde? Cabo Verde. Vocês estão cá há quanto tempo? Dois anos, quase três. De onde é que vocês eram? Em Cabo Verde? De onde é que vocês viviam? São Vicente, Ribeirinha. Mas o que vocês gostavam mais lá em Cabo Verde? Sim. Eu gostava da maneira de que ela ser. Lá podíamos, tipo, sair na rua e voltar, tipo, quando horas quisermos. Gostava do terreno. Que brincadeiras é que vocês tinham? Nós brincávamos às vezes à apanhada, às escondidas. Às vezes apanhávamos uns panos, tipo, acampar na rua. E a cabra cega. Sim, a cabra cega. E como é que era o tempo lá? Era muito ameno. Ameno? Sim, só que havia mais calor do que frio. É mais quente do que aqui? Sim, por acaso. E o inverno é frio? Um pouco. Passava os dias a chover. Chovia muito? Quando era inverno, sim. E coisas que vocês comiam? Comíamos canja, cachupa, guisado, estufado. Qual era o vosso prato favorito lá? Cachupa. Eu era guisado. Guisado de quê? Da carne, que eu não posso comer peixe. Vocês acham que as coisas, as comidas tinham mais sabor cá ou lá? Acho que cá. Tu achas que é cá? Sim. Porquê? Bem, porque lá, aqui tem mais coisas que tipo coloquem na comida e lá às vezes não colocavam tudo. Tem mais temperos aqui? Sim. E tu achas que é lá porquê? Porque quando viemos cá, eu não estava muito habituado à comida daqui. Não gostava muito. Mas lá já estou muito habituado e certamente gosto mais de lá. O que é que vocês levavam de cá para lá? Os amigos. Alguns temperos. Os amigos. Que temperos? O penório. Sim. Especiaria. Piripiri. Lá não há piripiri? Oh. Então achas que é preciso levar piripiri daqui para lá? Tem sabores diferentes. E o que é que vocês traziam de lá para cá? Eu trazia umas lojas. Lojas de quê? Lojas de doces, comida. E trazia a maneira de ser. A maneira de ser? Sim, a maneira de ser. Porquê? Porque lá podíamos fazer várias coisas com... Várias coisas não podemos fazer. Pois. Como por exemplo? Aqui... no chão está tudo com calçadas lá, não tinha nenhum e lá tinha mais terra do que calçadas. E lá assim podíamos brincar. Que doces assim de lá de Cabo Verde é que existem assim? Doce de leite, de açúcar, açucrinha. Açucrinha? O que é isso? Sucrinha. Sucrinha, o que é isso? Sucrinha é tipo um doce que é feito de açúcar e acho que leite. E coco. Leite. Não. Quanto é que custa uma bolacha? Uma bolacha... Eu custava 10 escudos. Sim. E 10 escudos é quanto? Em euros? 10 cêntimos. E a televisão? 200 animados é que dava? Dava... Como ali só tínhamos mais... Não tínhamos muitos canais. Só tínhamos pois. Dois canais para ver de desenhos animados. Era TACV, que é a televisão de Cabo Verde. E... A Record. Record brasileira. Sim. E quantos eram os desenhos animados que vinham na TSF? Víamos. Como é que chamava-se? Acho que é a nave. Víamos. Little Einstein, isso. Também tinha o canal Panda. Olha, e a escola? Era muito diferente de cá? Muito. Aí não havia... Como diferente? Aí por acaso, aí saímos, em vez de sair lá para as 5 ou lá para as 5, nós saímos às 30h. E tínhamos a matemática, lá chamava-se... Ciências e português. Sim, e tudo com o mesmo professor. Mas isso era na primária, não é? Sim, era na primária, mas ainda não, nós não saímos dali, por isso. E a maneira de ensinar era parecida ou era diferente? Era diferente. Era diferente, que lá, nas coisas das notas, em vez de haver não satisfazer as pessoas... Era de 1 a 20. Um a 9 era insuficiente, de 9 a 12... De 10. Sim! De 10 ao 14 era suficiente. Do 15 a 17 era bom. E do 18 ao 20 era muito bom. E a escola lá era melhor ou pior que cá? Era o edifício da escola. Havia dois separados. Num andar e numa coluna. Era os do sétimo, oitavo e nono. Do primeiro ao quinto trabalhava de manhã e do quinto ao outro, que já não me lembro, trabalhava de tarde. E os testes eram mais difíceis ou mais fáceis? Muito mais fáceis. Como assim? Aí tinha coisas que o professor explicava e nós já percebíamos logo. E aqui, em vez da nota, é de... Sim, 0 ou 100. E dali era de 1 a 20. Olha, e biblioteca tinham lá? Biblioteca? Acho que não. Em Cabo Verde, falam português, mas falam também crioulo. Mas a nossa língua oficial é português, mas falamos mais crioulo. Pois. Olha, e tens assim algumas expressões giras em crioulo para nos dizer? Expressões? Sim. Como tu estás em crioulo, se diz assim, mané botá, beli, chega aqui. E porta-te bem, como é que se diz? Porta-te bem. Porta bem. Pronto, e queres dizer alguma coisa aos nossos ouvintes do programa No Ar? Uma mensagem? Se fossem a Cabo Verde, acho que iam gostar como nós gostamos. Pois, e nunca mais iam sair de lá. E ficamos então a conhecer um pouco acerca da vida em Cabo Verde. Obrigado ao Herman e ao Hermes por nos falarem do seu país e mostrarem algumas diferenças em relação à realidade portuguesa. Fiquem a saber que teremos todos os meses uma entrevista com alguém que nos irá trazer um pouco da sua terra, de lá para cá. Para a semana, nova emissão, novo tema. Entretanto, poderão ver este programa online em www.programanoar.tk. Até para a semana! 1, 2, 3, 4. Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Apoio Rádio Solar.